depois tu abre a boca pra poder tomar leite. Depois tu abre a boca pra poder tomar leite. Depois tu abre a boca pra poder tomar leite. Depois tu abre a boca, depois tu abre a boca. Depois tu abre a boca, depois tu abre a boca. Diabinha, vem pra punição, se envolve na putaria. Fica de quatro novinha, abra a perna, libera a dequinha. DJ Harlison, único. Depois tu abre a boca pra poder te tomar leite. Depois tu abre a boca pra poder tomar leite. Depois tu abre a boca pra poder tomar leite. Depois tu abre a boca, depois tu abre a boca. Depois tu abre a boca, depois tu tomar leite. Diabinha, vem pra punição, se envolve na putaria. Fica de quatro novinha, abra a perna, libera a dequinha. DJ